você faz. Você não soube dar valor a esse amor. Me entreguei de corpo e alma e coração. Fiz do meu mundo ilusão. Te fiz poema, fiz canção ao nosso amor, mas não quis se entregar de coração. Não tomou uma decisão, não quis falar pela razão. Adilson Ribeiro, sucesso! Eu te dei o meu amor e muito mais. Carinho, te dei paz. Você não soube dar valor a esse amor. Me entreguei de corpo e alma e coração. Fiz do meu mundo ilusão. Fiz poema, fiz canção